Mateus capítulo 16, nós vamos ler os versos 13 em diante. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressurgir no terceiro dia. Pedro tomou de parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Fecha os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós pedimos ao Senhor que nesta noite o teu Espírito Santo nos revele mais uma porção da tua palavra. Nós abrimos nosso coração para que o Senhor venha e faça algo maravilhoso, que nos edifique um pouco mais, que nos edifica para a tua glória, Senhor. Nós te pedimos, nós te oramos, colocamos nossas vidas diante do Senhor, e nós ainda te pedimos que, além de nos edificar, que nos faça portadores desta mensagem, com a nossa voz e com a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Assim nós te oramos e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, nós participamos da igreja, nós ouvimos muitas ministrações, nós temos experiências maravilhosas com o Senhor na vida da igreja, nós não temos dúvida alguma de que precisamos buscar a Deus. O mais ímpio dos homens desta terra não tem dúvida disso, ele não consegue viver assim, mas na hora da morte, na hora do medo, na hora do problema, ele clama a Deus. Todo ser humano clama a Deus. Não importa se ele vai clamar do jeito dele, do jeito que ele aprendeu, ou do jeito que ele acha, a verdade é que o seu espírito clama por Deus. Todos nós clamamos por Deus. E se temos algumas portas abertas no coração, na mente, às vezes até pela necessidade pessoal, nós nos envolvemos com a igreja, nós nos envolvemos com as coisas de Deus, e nós começamos a ter experiências com o Senhor, e se temos o coração aberto, o Senhor Jesus vem mesmo e se torna Senhor da nossa vida. Mas nós estudamos, na escola discípulo, nós aprendemos muito da doutrina da vida cristã. E a doutrina cristã, a doutrina bíblica, nos ensina que, além da salvação, há uma vida de santificação, de edificação, de construção do reino de Deus dentro de nós, nos moldando ao caráter de Jesus. Isso é contínuo, isso é intenso, esta é a verdade da vida cristã. Mas, muitas vezes, nós encontramos muitos irmãos que, tendo essas experiências reais com Jesus, algumas delas fora até mesmo desse sistema religioso, outras dentro da vida real, genuína, do corpo de Cristo. Nós vemos que muitos têm essas experiências profundas com o Senhor, mas ainda enfrentam lutas, problemas, dificuldades violentas que o inimigo vem, parece que com toda legalidade e ciranda. Mas é na igreja, é na vida diária de comunhão com o corpo de Cristo que nós aprendemos intelectualmente, emocionalmente e na prática. Aprendemos uma verdade imutável de Deus. E essa verdade, que é o que esse texto nos ensina, entre infinitas outras coisas, diz respeito a quem nós somos. Quem eu sou? Interessante que nós temos um visitante na célula, e eu digo visitante, ele vai sempre, continuamente, porque ele ainda não teve uma experiência central de libertação. Mas ele está tendo uma conversão genuína ao reino de Jesus. A vida dele está mudando. Mas ele ainda bebe. Ele ainda preserva sua cervejinha não apenas como um refrescante, mas como uma forma de ficar legal, alegre. E aí relaxa, aí conversa, aí tem um momento de alívio. Mas ele está tendo uma experiência real com Jesus. O que ele está aprendendo na célula, está aprendendo mesmo. Nós não temos dúvida alguma de que ele está num processo de crescimento, de conversão, de transformação lindo, maravilhoso. E um dia ele vai estar aqui testemunhando. Amém. Ele disse uma coisa. Eu fiz yoga por muitos anos. E dentro da yoga, ele conta a experiência dele. Você tem que primeiro meditar. Quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? Eu não estou dizendo que é assim, eu estou dizendo que essa é uma das funções da yoga. Meditar em quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. E ele nunca conseguiu uma resposta. 5 anos de yoga, ele nunca conseguiu uma resposta. De meditação, meditação, quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. E ele estava dando testemunho esses dias de que, depois que ele começou a ler a Bíblia para valer, Deus deu uma resposta a ele. E nós estávamos ontem num almoço de confraternização do prédio, e ele já tinha bebido uma cerveja, estava vermelho, alegre, contando demais, falando demais, brincando muito, falando alto, nada fora assim de um parâmetro de convívio social, de educação, mas você via que ele já estava. E ainda assim, ele falou assim: eu nunca consegui saber quem eu sou, mas depois que eu comecei a ler a Bíblia e estudar para valer, Deus falou comigo. Então eu descobri que eu sou servo de Deus. Que coisa impressionante aquilo para mim. Porque entre inúmeras outras provas de que Deus está transformando aquela vida, veio uma até em meio ao álcool. Deus me disse que eu sou filho dele, servo dele. Eu sou servo de Deus. E eu vi ele contando a mesma experiência para outros em outros grupinhos do almoço. Que coisa maravilhosa. Então eu sentei com ele e falei sobre esse texto. Porque esse texto traz um ensino da vida cristã que nós só aprendemos no relacionamento do corpo de Cristo. Jesus vira para os discípulos. Os discípulos eram quem mais caminhava com Jesus. Os discípulos eram aqueles que viviam mais íntimos de Jesus. Jesus vira para eles e diz assim: o que é que as pessoas estão dizendo de mim? Então eles disseram, uns dizem que tu és o apóstolo, o profeta, Elias. E ele ouve, mas ele aperta a pergunta e vira para os discípulos e diz: quem você acha que eu sou? Então Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus revela ali naquele momento, está escrito aqui na palavra, que Pedro não poderia nunca ter dito isso vindo dele mesmo. Pedro teve que declarar essa expressão por causa de um mover do Espírito Santo. Jesus disse: não foi você, Pedro, isso te foi revelado. Então, primeira coisa, Jesus pergunta a ele quem eles pensam que ele é, e Pedro responde: tu és o Cristo. E Jesus ainda afirma: esta revelação, essa convicção que você tem, ela não é fruto do seu entendimento, ela é fruto de uma revelação de Deus. E aí vem Jesus e diz: e tu, sabe quem você é? A gente não sabe se houve esse diálogo ou não, mas Pedro poderia ter dito: não, é, Senhor, quem eu sou? Eu era um pescador, mas agora, eu sou seu, quem eu sou? E Jesus diz a Pedro: tu és Pedro. Eu sei que eu sou Pedro. Você já precisava Jesus falar para mim que eu sou Pedro, não? Mas Jesus não está falando qual é o nome dele. Jesus está dizendo quem ele é. Tu és uma pedra. E quando nós vemos Paulo e até Pedro mesmo falando sobre isso, nós descobrimos que Jesus está falando de uma construção santa, eterna. E aí vem o entendimento claro desta doutrina bíblica. Enquanto eu não sei quem Jesus é, eu não saberei quem eu sou. Quem eu sou? Eu preciso, você precisa de uma revelação real de quem nós somos. E essa revelação só vem quando nós temos o entendimento e a revelação de quem ele é. Tu és o ungido, o Senhor da minha vida. O que manda em mim, o que me governa, tu és. Eu não vou andar um dia sequer sem saber a tua vontade, porque tu és o Senhor da minha vida. Bem, Sóstenes, bem, Maria, José, Sandro, Roberta, qualquer um de nós. Se você está recebendo a revelação de quem eu sou, como Senhor da tua vida, então eu vou dizer a você quem você é. Você é uma pedra viva. Você é um instrumento nas minhas mãos. Você é um investimento meu, perfeito e eterno. Você é meu filho. Você é meu servo. O que aquele senhor testemunhou de uma forma tão simples e tão genuína? Literalmente isso. Quanto mais eu conheço quem é Jesus, experimentalmente, por revelação de Deus, por uma experiência espiritual, pessoal, bíblica com o Senhor, mas Ele me fará saber quem eu sou. Uma outra forma de entendermos este preceito bíblico, irmãos, é que Jesus deixou na terra o seu corpo, e o seu corpo é a igreja. Portanto, quanto mais eu me relaciono com o corpo, quanto mais eu tenho revelações de Deus, de como vive o corpo, de quem é o corpo, de como eu me relaciono com o corpo, mais ele me fará saber quem eu sou. Nós vemos que Jesus revela a ele que ele é Pedro, revela a ele o que vai fazer, revela a ele o que vai edificar através daquelas vidas, revela a ele que eles terão as chaves do reino, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ele revela isso. E ele ainda dá instruções aos discípulos. Mas logo em seguida, Pedro parece que pisa na bola completamente. Jesus diz, eu tenho que ir para Jerusalém, eu vou inclusive ser morto. Está amarrado, Jesus. Nada disso. Ninguém vai fazer isso com o Senhor. Pensa no Senhor, cuida do Senhor. Senhor Jesus, presta atenção no que o Senhor está falando. E Jesus, do mesmo jeito que falou, tu és Pedro, Jesus fala assim, sai, Satanás. Que entendimento estratégico, irmão. Jesus não está dizendo para Pedro, se nós virarmos para alguém aqui, olharmos nos olhos e falar assim, eu te repreendo, Satanás, acabou. Você pode ter certeza que a maior chance é daquele irmão nunca mais querer conversa. Ele me chamou de Satanás. Não, Jesus não chamou Pedro de Satanás. Jesus disse, Satanás está cirandando através de você, Pedro, e eu repreendo esse demônio. Na nossa cultura, se nós apresentarmos o defeito de alguém, a gente corre o risco de perder a amizade, porque a pessoa tende a pensar que quem revelou o defeito está acusando alguma coisa. E Jesus mostra o padrão de relacionamento da vida do reino. Se eu quiser saber quem eu sou, eu preciso primeiro conhecer a Jesus. Quanto mais eu conheço a Jesus, mais Jesus falará quem eu sou. Quanto mais eu e você andamos genuinamente no corpo de Cristo, mais o Senhor nos revelará quem nós somos. Quanto mais eu me relaciono na igreja, no corpo de Cristo, com meus irmãos, mais eu terei conhecimento de quem eu sou. É Jesus quem nos mostra isso. Mesmo sabendo que apesar de termos recebido a revelação do alto de que Ele é o Cristo, nós estamos vulneráveis a algumas artimanhas do inimigo como esta de Pedro, que mostra que nós somos homens vulneráveis e que precisamos ser cuidados o tempo todo. Só esta vida traz para nós o discernimento de quem nós somos. Agora, por que que isso é uma verdade do reino de Deus? Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Esta ministração, ela é fruto de algumas experiências, de algumas coisas que o Espírito de Deus foi fazendo comigo nesta semana. Seja esse testemunho deste Senhor, e seja o que eu vou compartilhar com vocês nesse texto. Eu estava, numa manhã dessas, conversando com o pastor Paulo Mazzoni, é o pastor da Batista Central, ele esteve aqui para termos um tempo juntos. E Deus usou a sua vida mais uma vez, eu sempre faço questão de me assentar com ele, porque como um irmão mais velho, ele me instrui em muitas coisas, e eu sempre faço questão de tomar conselhos, e nessa semana eu não foi diferente, eu fui conversar algumas coisas e ele trouxe essa palavra, que é o que eu vou compartilhar com você sobre esse texto aqui. Foi algo que Deus deu para eles e ele ministrou nesses dias para os irmãos e que foi impactante e estratégico demais para a minha vida nesta semana. E eu quero compartilhar com você. Versículo 6 de Lucas 13 diz assim, então Jesus proferiu esta palavra, parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e indo procurar nela fruto, não o achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta. Por que ocupa ainda a terra inutilmente? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa este ano até que eu escave a terra e a esterque. Se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Já havia tido uma outra experiência, relatada aqui na Bíblia, de Jesus com uma figueira infrutífera. Ele passou, queria comer frutos, lá o Evangelho de Lucas diz que realmente não era tempo daquela figueira dar fruto, mas ele não encontrou fruto, ele diz, eu amaldiçoo esta figueira porque eu não encontrei fruto nela, então ela nunca mais vai frutificar. E realmente quando os discípulos voltaram, a figueira estava seca. Eles se impressionaram daquilo. E você pode ler lá a passagem, existe um contexto que fala inclusive de perdoar, que nos leva a entender que Jesus está falando sobre coisas que geram, que fazem uma árvore ser infrutífera. E nesse texto aqui, ele vai mais profundo em alguns detalhes. Ele diz que o dono da vinha não encontrou fruto e disse, olha, tem 3 anos que eu caminho com essa pessoa aqui e esse sujeito não dá fruto de jeito nenhum. Tem 3 anos que ele está empregado nessa empresa aqui, ele não acerta uma. Tem 3 anos que ele participa dessa comunidade aqui e ele não ajudou nada, ele só questiona, ele só quer ver satisfeito suas coisas, ele só discutiu o assunto, ele é um infrutífero, não deu nenhum fruto aqui nessa comunidade. Ou então, no contexto da igreja, essa pessoa está aqui há 3 anos e eu nunca vi essa pessoa frutificar para alguém ir lá e retirar um fruto da vida dela e falou assim, que coisa deliciosa, maravilhosa. A parábola diz respeito a esse personagem, alguém que estava ali por 3 anos e nunca tinha dado fruto. Todas as vezes que o senhor da vinha chegou, não encontrou frutos. Desta vez o senhor disse, arranca esta árvore, corta fora. A expressão dele é muito clara, por quê? Que eu vou deixar esta árvore ocupando um lugar inutilmente. É muito forte isso, irmão. Eu tenho que ir lá para a parábola dos talentos e avaliar, Senhor, o Senhor me deu alguns talentos. O Senhor me deu algumas coisas maravilhosas. O que eu estou fazendo com isso? Será que eu estou multiplicando esses talentos ou eu sou um parasita? Ou eu sou um pé de alguma coisa que não frutifica, seco, que só ocupa espaço e só fica ali sugando energia? Senhor, eu quero avaliar a minha vida. Bem, o viticultor, que é o funcionário que cuida, o técnico, o agrônomo, que foi contratado pelo senhor da vinha, virou para aquele senhor, ô senhor, tem 3 anos que o senhor vem aqui e não consegue colher frutos desta árvore, mas é a primeira vez que o senhor está me falando isso. Então faça o seguinte, me dê mais 1 ano. Eu quero mais 1 ano só. Eu vou cavar, eu vou estercar, e se no final de 1 ano não der fruto, então o senhor corta. Diga comigo, cavar, adubar, e aguardar. Estas 3 palavras foram a ministração do pastor Paulinho a mim nesta semana. Ele compartilhou comigo. Existem 3 coisas na nossa caminhada cristã que nós não podemos deixar de conhecer, nem deixar de viver: verdade, graça e tempo. Diga comigo: verdade, graça e tempo. A verdade sem graça só estraga, só fere. A graça sem verdade só engana. E a graça e a verdade sem tempo não dão oportunidades para o fruto brotar. Na nossa caminhada cristã, nós precisamos da verdade. Nós precisamos da graça. E nós precisamos de tempo para que a graça e a verdade façam algo em nós. Você vai à Europa, e até alguns lugares nos Estados Unidos, mas sobretudo a Europa. Certamente lá na Ásia também você tem muito disso. Mas de uma forma muito intensa na Europa, a maioria das cidades por onde você vai, você encontra prédios, monumentos, pontes, edifícios, instituições que têm 500 anos de vida. O maior tesouro, quando um turista anda pela Europa, é a carga de uma história. Não são só prédios bonitos que construíram, não é o parque da Disneylândia, não apenas uma natureza, não, se trata de história. A história em cada cidade daquela tem um peso muito forte na vida, na cultura, a história. E algumas vezes que eu tive a oportunidade de estar em alguma dessas cidades, o Senhor sempre falou comigo: preste atenção, que se você quiser ter alguma graça, alguma beleza, você tem que construir uma história. Você não pode ser uma pessoa de eventos. Você não pode ser uma pessoa de acontecimentos. Você precisa ser uma pessoa que constrói uma história. E a vida no corpo de Cristo é a vida de alguém que decidiu construir uma história. Daqui a 500 anos, alguém vai estar contando uma história. O meu tataravô, Sóstenes, esteve aqui, executou isso, fez assim, andou assim, e ele cuidou do seu filho, e o seu filho andou assim, e o seu filho cuidou do seu filho, e hoje nós estamos aqui. Tem uma história. O reino de Cristo é Deus restaurando uma história, a história de Deus com o homem, a história da minha vida, da sua vida. E muitos acham que a vida com Deus, a vida da religião, é eu buscar Deus para os meus acontecimentos. Não, é eu me entregar a Deus para Ele construir a minha história. E um dos elementos da história está aqui: escavar. Porque a história de uma planta, a história de uma árvore, que com o decorrer do tempo se mantém ali de pé e cresce para frutificar, envolve cavar ou escavar e adubar. A vida da igreja é isso aqui. Eu e você, nos nossos relacionamentos, nós se aproximamos verdadeiramente, nós estamos vulneráveis a sermos escavados. Sabe o que é isso? Quando eu caminho com você, de te ver de vez em quando, uma vez por semana, assim, oi, tudo bem? Sorriso, roupinha bonita, tudo arrumadinho, né? Olha a Vailda, até de óculos escuros, olha só. Mas é porque ela fez uma cirurgia, irmãos, e graças a Deus foi bem, mas ela fez uma cirurgia nos olhos, então precisa usar um... Glória a Deus que nós oramos e Deus abençoou a cirurgia da Vailda. Quando nós nos vemos assim, superficialmente, é tudo simples, é tudo fácil, oi lindo, oi linda, ai que amor, ai que coisa, puxa vida. Mas quando nós começamos a nos aprofundar, nós descobrimos alguns buracos. Ou nós fazemos alguns buracos. Gente, eu não achei que o pastor Soares fosse assim, não. Me decepcionei. Gente, eu achei, eu fui assim todo, sabe quando você vai todo assim, sabe? Quando você tem, sabe aquela coisa assim? Quando, meu Deus, não, que coisa. Eu descobri um buraco. Eu estou sondando lá dentro. Eu estou conseguindo ver lá na raiz como ele age, como ele reage, como ele procede, como ele vive, como ela vive. Eu estou conhecendo não só assim de longe, o florido, o verde. Eu estou chegando de perto e descobrindo até as raízes. E a vida cristã é até mais do que descobrir, é cavar. Aquele homem disse: eu vou tomar este discípulo, esta ovelha, e eu vou cavar. Eu vou a fundo na vida desta pessoa. Eu quero saber o que está acontecendo aqui, por que isso, por que aquilo outro. Eu vou descobrir a verdade das raízes. A vida cristã, a vida de igreja, irmão, envolve nós termos um relacionamento com os nossos líderes e muitas vezes com os nossos irmãos até mais novinhos que olham para nós, puxa, mas você é muito assim. Que é isso? Quem é ele para dizer que eu sou assim, que eu sou... Não sou. Isso acontece tanto em família. Como nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nossos pais, um cunhado, um sogro, uma sogra, um familiar, como nosso chefe, como nosso vizinho, é perito e muitas vezes com legalidade para acusar você. É assim? Sou coisa nenhuma. Sabe o que está acontecendo? Alguém encontrou uma oportunidade de ver lá no fundo. Ah, isso. A palavra do Senhor e a vida cristã é literalmente assim. O Senhor nos põe na igreja para que nós sejamos sondados, para que as nossas raízes fiquem expostas. Bem, no mundo isso já acontece, porque a erosão proporciona isso. A erosão natural de toda tempestade vai expondo as raízes. E as pessoas olham para uma árvore com as raízes para fora e dizem: que horrível, que árvore feia, eu rejeito essa árvore. É o que as pessoas fazem. Elas descobrem nossos erros, nossos defeitos, e elas dizem: não quero isso. Ou então elas são peritas em apontar: você, você isso, você aquilo. Mas o Senhor diz que esse homem virou e disse: eu vou fazer uma coisa com esse buraco. Eu escavei e eu descobri lá dentro a raiz, a verdade. E eu vou fazer algo com este buraco, esta verdade ali. Eu vou adubar. Eu vou colocar a graça do Senhor. A vida do reino é assim. Havia um tempo da religiosidade evangélica, da religiosidade cristã, em que ninguém mexe na minha vida, não. Vem se meter na minha vida. Minha vida é minha vida. Mas nós estamos entendendo que o Senhor quer, pela proximidade, até porque é inevitável, que além de sabermos o que está acontecendo lá nas raízes, que nós tenhamos um ambiente onde a graça do Senhor é depositada. Irmão, irmã, você está vivendo assim, assim, assim. Você não está dando fruto por isso, por isso, por isso. Isso está acontecendo na sua vida por isso, por isso e por isso. Eu expus a verdade, mas eu coloco a graça do Senhor. A graça do Senhor envolve o conhecer a verdade, o saber o que a Bíblia diz acerca daquilo, o amor que flui, a adoração, o fluir do Espírito Santo, todas estas coisas maravilhosas que nós temos pelo estudo da palavra, pelo culto, pela adoração, pelo mover do Senhor e pelo relacionamento com irmãos de aliança. Isso vai enchendo este buraco escavado de adubo, de nutrientes, de graça. Então, talvez pela primeira vez, ao invés da raiz estar apenas exposta, ela está agora sendo coberta de graça. Eu vou adubar esta árvore. E daqui a um ano o Senhor volta. E o Senhor verá que tem frutos. Se por acaso não tiver fruto, então o Senhor corta. Mas não antes de nós cavarmos e adubarmos. Não tem coisa mais maravilhosa, irmão, do que nós vivermos isso. E o Senhor quer que nós vivamos isso em família. Nossa alma corre disso. Não tem terra? Não tem terra? A tempestade levou a terra? Então cobre, põe alguma coisa aí, faz alguma coisa, põe uma grama sintética. Não põe alguma coisa, não, cobre. Não, não. Tudo lindo, lindo, lindo. Está tudo bem, maravilha. Aleluia, glória a Deus. Não, não, isso aqui não, isso aqui não. Isso aqui, não, isso aí não precisa mexer, não. Não toca nisso, não. mas na vida cristã, o Senhor nos põe em família no corpo de Cristo, para nós sabermos quem nós somos. Quando nós começamos a descobrir por revelação quem Jesus é, e por consequência quem é o seu corpo, quando nós começamos a experimentar quem realmente é o corpo de Cristo, o que é o corpo de Cristo, o Senhor começa a nos dizer quem nós somos. Isso aqui, irmão, não pode andar assim na sua vida. E Deus pode usar ou o pastor, ou Deus pode usar a criancinha que está ali. O pastor nem sabe o que está falando. Ih, me larga, você é muito chato. A criancinha, não, de repente ela está falando porque você é chato mesmo. E nós não gostamos de ouvir isso. Porque fica um buraco. Fica exposta à raiz. Mas no corpo de Cristo, esta verdade é inegociável. O viticultor, ele vem cavar para expor a raiz e poder adubar a vida da igreja. É isso. Deus vai usar nossos irmãos, Deus vai usar o ambiente da célula, Deus vai usar o ambiente dos cultos, Deus vai usar até as coisas que a gente não gosta, a gente não quer, a gente não... para trazer adubo. Então começa a gerar vida. E então pode-se esperar tempo. Porque esperar tempo com a raiz exposta e só gera mais erosão, mais problema, mais fraqueza, mais morte. Mas esperar com o tempo, tendo os buracos cavados, cobertos de graça, gera cura e transformação completa. O Senhor Jesus vem e diz: Pedro, uma vez que você está entendendo quem eu sou, eu vou dizer quem você é. O Senhor está dizendo a mim e a você: uma vez que você está entendendo verdadeiramente quem é a igreja, eu vou poder dizer quem você é. Pedro, você é esse camarada aqui que ainda dá lugar ao diabo, mas você é pedra. E sobre a sua vida e junto com a sua vida eu vou continuar edificando a minha obra. A igreja será edificada com a tua vida. Eu vou te transformar. Enquanto você deixar que eu cave os buracos e coloque adubo, você no próximo ano vai frutificar. Você está entendendo isso, irmão? Esta é uma verdade da vida da igreja. Esta é uma ministração prioridade na nossa vida cristã. Eu estou entendendo, Senhor. Eu nem sei quais são as áreas, eu nem sei quais são as questões, mas eu quero vê-las expostas. Mas eu quero vê-las expostas para que recebam adubo, nutriente. Eu quero isso. E não virá misticamente do Espírito Santo na hora em que eu estou sozinho com Ele. Não, tem uma porção que vem quando estamos sozinhos com o Senhor. Mas tem uma outra porção imperdível, inegociável, imprescindível, que vem do viticultor. Que vem daquele que o Senhor vai usar na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, em todas as instâncias, para colocar adubo. Para colocar nutriente. Você precisa disso. Você precisa daquilo. E em qualquer oportunidade, em qualquer questão, nós podemos transformar até a acusação, até o dardo inflamado do maligno, como uma boa oportunidade para expormos nossas raízes, para abrirmos espaço para nutrientes. E quanto mais nós entendemos o que é a igreja, quem é Jesus, mais nós ouviremos dele quem nós somos. E se temos que ouvir um aspecto que não pode permanecer em nós, então que seja para ele transformar. E quanto mais deixarmos ele adubar, mais nós vamos ouvir. O dono da vinha vem no próximo ano e diz: esta árvore, há um ano atrás, não dava fruto. e não dava fruto, porque as suas raízes eram podres, pobres, sem alimento. Viveu a vida assim, sem cuidar das raízes. Mas um dia, esta árvore deixou o viticultor cavar fundo e cobrir de nutrientes. E hoje eu posso colher frutos desta árvore. Ela não será arrancada. Eu e você precisamos disso. Nós queremos e precisamos disso, irmão. Eu queria pedir que você fechasse os seus olhos e tivesse um tempo orando ao Senhor agora. É até possível que o Senhor tenha mandado o viticultor e que a gente faz ouvido de mercador e que a gente não quer muito esse trabalho aí. Afinal de contas, eu já sou uma árvore muito grande, eu não preciso que alguém cuide de mim, eu já sei me cuidar. Então, nós precisamos pedir ao Senhor que revele que Ele é o Cristo, que Ele é Jesus, que Ele é o Senhor. Não por entendimento pessoal, por experiência, mas por revelação. Não foi você, Pedro. Você não falaria isso se não te fosse revelado do céu. Agora que você sabe que eu sou o Senhor, quem é o meu corpo? O que é a igreja? Então eu posso dizer quem você é. Nós oramos a Ti, Senhor, e pedimos que o Senhor venha com Teu poder sobre nós. Isso é discernir o corpo. Nós vamos cear, Senhor. E nós vamos cear discernindo um pouco mais o que é o corpo. Discernir o corpo é discernir quem Tu és. Entender como o teu corpo trabalha nesta terra é entender como tu és. Entender o Senhor é algo fruto de revelação. E quanto mais entendemos ao Senhor, mais o Senhor nos dirá quem nós somos. Não apenas aquilo que estava necessitando de adubo, de graça, mas sobretudo, aquilo que o Senhor fará em nós e através de nós. Tu és Petros, uma fagulha, um pedaço de pedra, mas você faz parte de uma rocha. E é sobre esta rocha que eu edificarei a minha igreja. Você faz parte da minha obra, Pedro. Você tem esse defeito, você está com este problema, você tem esta enfermidade na tua raiz, mas eu vou colocar um adubo, eu vou colocar um bálsamo de cura, e daqui a um ano você frutificará. Irmão, se você reconhece que essa palavra é para você, mais do que isso, você reconhece uma área, uma questão na tua vida que precisa frutificar e não frutifica, que vai morrendo dia após dia, mesmo que de vez em quando apareça uma folhinha verde que dá um alívio, dá um socorro, tudo continua morrendo. Você pode dizer ao Senhor nesta noite: eu quero ser cavado por Ti, eu quero viver esta realidade da vida do corpo de Cristo, de ter minhas raízes expostas pelo viticultor. Não é até a vida devassada. Não se trata disso. Se trata de não precisar tampar mais as feridas, as debilidades, os defeitos. Poder se expor não apenas ao poder da verdade, mas ao poder da verdade com graça. E o tempo vai passar e os frutos virão. Se alguma área que você identifica que só vai frutificar se no corpo você for cavado e adubado, Você pode se colocar de pé e dizer pessoalmente, publicamente: Senhor, eu me exponho ao Senhor. Eu reconheço que a minha vida não frutificará como pode, se não for sendo adubada pelo Senhor. Senhor, e se eu acho que está tudo bem e não está? Se o Senhor mesmo não está colhendo frutos na minha vida, em alguma área, em alguma questão, por favor, Senhor, eu te peço, vem com teu poder, vem com a tua graça, vem, Senhor Jesus. E eu me permito ser adubado pelo Senhor. Eu quero discernir quem tu és, o teu corpo, porque eu quero saber quem eu sou, em todos os aspectos, sobretudo, Senhor, eu quero saber de ti que eu sou uma pedra viva da edificação do templo, do santuário eterno do Senhor. Quero, levante as tuas mãos, levante a tua voz e ore ao Senhor.